os olhos se cruzam. A raiva e a tristeza no silêncio se ajustam. O fogo da vingança queimando nossos corações. Nosso amor e nossa dor, eternos grilhões. Se desfaz, mas a noite não cessa. O sangue ainda fala, a dor nunca reza. E o nome de Griffith, cada grito e choro, fica marcado na fúria, no lamento, no ouro. Eclipse de fúria no céu na traição. Casca e eu feridos pelo mesmo chão. Griffith, o demônio, selou nosso destino. Na escuridão, o grito do nosso desatino. Nosso amor. Na sombra de Griffith, o desespero se acalma, mas a raiva persiste e adora.